Olá! Esta é uma pequena série de radioteatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV/AIDS. O episódio de hoje é 1º de dezembro. Bom dia, pessoal! Hoje é 1º de dezembro, Dia Internacional de Luta contra o HIV e AIDS. Você sabia disso? Gente, só lembrando que para quem vive com HIV e AIDS, a luta é todo dia. E não é mole, não. Ainda temos que viver lutando contra o preconceito, a discriminação quase todo dia. Precisamos dizer a toda hora que somos mulheres e homens com direitos e deveres como qualquer cidadão. Que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Que não somos despesa, como diz um tal presidente. E que saúde não é mercadoria. Em Pernambuco, quase 30 mil pessoas vivem com HIV. E quase 10 mil desses 30 mil são mulheres. Já diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. E sexo bom é sexo seguro. Se liga nas dicas a seguir. Prevenção. A maneira mais eficaz de se prevenir contra o HIV/AIDS, hepatites virais e outras ISTs é o uso de preservativo em todas as relações sexuais. A gravidez também pode ser evitada com o uso da camisinha. É seu direito. Pegue no posto de saúde próximo de sua casa. Profilaxia pós-exposição, PEP. Esqueceu de usar a camisinha? Você pode procurar um posto de saúde e pedir para fazer o uso da PEP, profilaxia pós-exposição, que é tomar remédios antirretrovirais durante 28 dias, sem interromper, após a consulta médica. Deve ser iniciada, no máximo, até 72 horas depois da relação. Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento. E quanto mais cedo você começar, melhor. Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos 6 meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os centros de referência no tratamento de HIV/AIDS. São eles: o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. Acolhimento social. Acima de tudo, lembre-se que você não está sozinha. Existem vários grupos e ONGs que dão apoio às pessoas portadoras do HIV/AIDS. Anota aí o contato de algumas delas. Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. A RNP+ Brasil é uma organização nacional que atua na promoção do fortalecimento das pessoas soropositivas para o vírus HIV. Você pode acessar o site da rede em rnpvha.org.br ou entrar em contato diretamente pelo e-mail rnp_pernambuco@yahoo.com.br. Gestos. A Gestos é uma ONG que trabalha com a garantia dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Você poderá entrar em contato com a Gestos pelo telefone DDD 81-3421-7670, de segunda a sexta-feira, ou então visitar o site gestos.org.br. Movimento Nacional das Cidadãs Positivas Núcleo Pernambuco. Para mais informações, você pode acessar o site mncp.org.br. E para entrar em contato com o grupo em Pernambuco, 819-8796-6892 ou 819-9915-4205. Nós, as Cidadãs Positivas, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esta foi uma experiência de rádio teatro que fizemos em parceria com Priscila, Fernanda e Gustavo, da Rádio Comunitária Aconchego, que nos deram suporte e fortaleceram nossas vozes com suas experiências e equipamentos. Essa ideia surgiu durante a realização do projeto Saúde da Mulher e Prevenção às ISTs, financiado pelo edital das periferias. Mais uma vez, agradecemos agradeço a todos vocês. Aqui deixo meu abraço em nome de todas as cidadãs positivas.